Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Nós prosseguimos estudando a primeira voz. Estamos no capítulo 14 do Apocalipse, versículos 6 e 7. E eu dizia, no programa anterior, meus amigos e meus irmãos, que quando nós entramos na frequência divina, em nosso coração palpita a paz que só pode vir de Deus, porque a paz do mundo, infelizmente, ainda se constitui numa ameaça. Reúnem-se hoje, reúnem-se amanhã, como reuniram-se ontem. Esse ontem pode ter 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1000 anos. Prometem a paz, mas o que vemos? A guerra. E quando eu falo aqui em guerra, já expliquei isso ao me referir a Armagedon. O Armagedon ainda vem lá na frente, mas eu não fico parado no Apocalipse. Eu estou lendo um capítulo, depois, por necessidade na explicação, na análise, eu vou até lá adiante. Ou volto ao princípio, ou vejo a Bíblia toda, que eu, a revelação, Apocalipse quer dizer revelação. A revelação ilumina o texto sagrado, da Gênesis mosaica até o último livro, que é o próprio Apocalipse. E eles falam em paz nesse mundo, e vemos a guerra. Mas eu explicava, não sei qual foi o dia, qual foi o capítulo, qual foi o programa, porque são tantos. Eu explicava, falando sobre o Armagedon, que ele não é somente uma guerra que os homens ficam esperando, uma guerra nuclear ou bacteriológica. Ele é o desamor galopante, assolando as criaturas humanas, não somente os seus corpos, mas também os seus espíritos. Se populações padecem a fome, elas não vivem a paz, elas sofrem a guerra. Se multidões de jovens não recebem a instrução, a educação, iluminado, tudo isso pelo Espírito de Deus, elas estão em guerra, essas gerações, esses jovens estão em guerra, lançados numa guerra, a guerra da ignorância, não somente das letras materiais, mas também das letras espirituais. Se nações inteiras, ou parte delas, têm a saúde perturbada pela má alimentação, pela falta de higiene, pela falta de preparação para que se saiba viver a vida, não estão em paz, estão em guerra. A guerra traz a fome. Olha o cavalo preto. A guerra traz a doença. Olha o cavalo amarelo. Não pense você que guerra é um pessoal ficar de um lado para o outro a dar tiros. Ou lançar foguetes que destrói cidades inteiras como Hiroshima e Nagasaki. A guerra é muito mais solerte, até mesmo sutil, na sua violência. uma violência sutil, solerte, felina. Como a todo momento nós assistimos por aí. Daí o retorno da violência. Por que manter o povo ou os povos na escuridão do analfabetismo material e espiritual? Por que apresentar aos povos o amor como se fosse um deboche? Um instrumento de doenças venéreas. O amor é muito mais, ele é o princípio básico do ser, fator gerador de vida. Ele está em toda parte, ele é tudo. Ele é Deus. Por isso que na primeira voz, nos versículos 6 e 7, nós lemos palavras que não nos trazem pavor. Porque todos os que têm bom senso nos estamos preparando, pois sabemos que é chegada a hora do juízo de Deus. Mas Deus é amor, como vamos temer esse juízo? Nós só podemos temer se não nos preparamos. E como é que nós nos preparamos para o juízo de um Deus que é amor? De um Criador que é amor, como diz João Evangelista? Cumprindo as suas instruções de amor, os seus estatutos de amor. Aí passaremos de ano. Mas, por favor, não confunda o amor com aquiescência, com o que está errado. Não estou dizendo isso aqui. Amor com sabugice. Se a coisa está errada, tem que ser consertada. Isso aí é amor. É justiça. Porque a justiça perfeita, a justiça aplaudida pelo profeta Isaías no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a divina, porque a humana, por ser humana, ele chamou de trapo de imundice. Porque nós homens somos falíveis, então a justiça humana é falível. Mas vai amadurecendo, vai crescendo. Tem que ser respeitada na medida que se respeite. Mas em se tratando da divina, esta não falha. E nós lemos na primeira voz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Evangelho eterno. Já expliquei. Evangelho é boa nova. Não é uma boa nova, uma boa notícia sobre um bom fato passageiro. Não é um fato perene. E é para pregar a quem? A nós, que nós que estamos assentados sobre a terra. É para que nos levantemos, assentados aqui, quer dizer, vivendo na terra. Mas muita gente, estando fisicamente de pé, moralmente, espiritualmente, está deitada. Tem que levantar, porque é o Apocalipse, é para levantar as criaturas. A palavra de Deus é para alçá-las. A visão. Sublimada, visão sublimada de todas as coisas. Não somente a religião, mas como a ciência, a política, a filosofia, a arte, o esporte, a economia e assim por diante. Por que só considerar essas coisas pelas baixarias que os homens em nome delas praticaram no mundo? Eis que Jesus vem sobre as nuvens, versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse. E todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Se lamentarão por quê? Não prestaram atenção aos ensinamentos, então não foram maus alunos ou mais alunas, as nações. Mas ele vem sobre as nuvens, quer dizer, vem trazendo de si mesmo aquilo que lhe é peculiar. A sublimação das coisas. Educar, instruir é importante, é o beabá, mesmo que seja a química mais elevada, a matemática mais evoluída. E assim a física, a química, tudo. Mas é um beabá ainda. É a instrução material, por melhor que seja. Mas é necessário educar os corações, elevá-los para que eles possam fazer das coisas que a instrução lhes deu, deu aos corações, instrumentos para um mundo melhor e mais feliz. Para que possamos viver a paz do Cristo que nos disse que deixava para nós a paz dele. Então por que, que não vivemos essa paz? Porque o nosso coração vive em guerra. Mas essa paz tem que ir a cada nação e tribo e língua e povo, como proclama o anjo voando pelo meio do céu, quer dizer, não se escondendo, não. Alguns querem pregar ou fazer alguma coisa escondidos e alegando que Jesus diz que não sabe a mão esquerda o que faz a direita. Não é bem isso. Quando Jesus diz isso, é quer dizer que nós nos tornemos soberbos porque fizemos alguma coisinha que é do nosso dever. Porque o dever na sociedade é a solidariedade, é o ato solidário. Ele diz o seguinte, não saiba a sua mão esquerda que faz a direita, quer dizer, que não sejamos orgulhosos, soberbos, vaidosos daquilo que fizermos. Porque é obrigação nossa. E daí vem a satisfação de cumprir o dever. Versículo 7, dizendo em grande voz, o anjo, temei o Senhor Deus e dá-lhe glória. Mas eu não vou temer um Deus que é amor, a não ser que eu esteja no caminho do ódio. Aí a lei divina funcionará contra mim, porque eu me contrapus a ela. E se a lei divina não funcionar, tudo vira uma bagunça. Vocês querem o nosso país abagunçado? O mundo abagunçado? Então ninguém tem mais segurança se houver bagunça. Já imaginaram um universo abagunçado? Para satisfazer algumas mentes anárquicas, caóticas? Não. Que não sabem o que fazem com as suas próprias vidas? Um dia saberão, porque vão aprender esse evangelho eterno que está em todas as crenças do mundo. Porque a mensagem de Deus, do Criador para as suas criaturas, não pode ser restrita a um rebanho. Então é um Deus que cria privilegiados e transforma os outros em condenados eternos. Pois, e dá-lhe glória, temei o Senhor Deus e dá-lhe glória, diz o anjo. Pois é chegada a hora do seu juízo. Preparemos-nos para passar de ano, hein? Não sejamos maus alunos. E adorai aquele que fez o céu e fez a terra e fez o mar e fez as fontes das águas. Para quê? Para as criaturas humanas, inclusive as que estão, que podem ser reprovadas no julgamento. Como diz o filósofo Alvino Alves de Barros, temer a Deus significa respeitar Deus. Ele diz, Jesus, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Quer dizer, a paz dele, a paz do mundo é uma ameaça, já falamos aqui. Várias vezes se provamos. A paz armada, a paz fria. Meus amigos e meus irmãos que me honram com a sua audiência, desculpem a eloquência, mas a gente se empolga lendo isso aqui. Inclusive para mostrar que o Apocalipse não é apavorante. Logo no versículo 3 do capítulo 1 há uma bem-aventurança. Logo no princípio, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas dele escritas, pois o tempo está próximo. Poxa, um livro que entra logo com uma bem-aventurança não pode nos apavorar. Vamos afastar do coração os pavores. Por isso nós estamos aqui na Legião da Boa Vontade, preocupados em, além de estar servindo a esse anjo, que surge no versículo 6 do capítulo 14, ao soar da primeira voz, pois estamos pregando o evangelho eterno do Cristo de Deus, sem pretensões, não somos donos da verdade. Falamos de coração, de improviso. o Evangelho eterno do Cristo de Deus, com seu Evangelho Apocalipse. O Evangelho moderno, o Apocalipse, a boa nova dos tempos atuais, que estamos fazendo aqui? É justamente isso. Nós queremos sacudir vocês, dizer a vida vale a pena ser vivida. Lembremos daquele ensinamento do Cristo de que os nossos olhos não devem ser trevas, porque senão todas as coisas, por mais luminosas que sejam, tornam-se trevas também. Amemos a vida. O Apocalipse é um convite ao amor da vida, porque lá Jesus disse que renova todas as coisas. Nos promete um novo céu, uma nova terra. Se os que vieram antes de nós não tivessem uma visão, muitos deles, melhorada da vida, onde estaríamos? Se somente os pessimistas prevalecessem, onde estaríamos? Em lugar nenhum, já tudo teria estourado. Mas a humanidade é teimosa, graças a Deus, e vai sobrevivendo. Olhe, vocês que estão nos escutando, nos honrando com todos os nossos pecados, nossos erros, nós somos perfeitos, não somos donos da verdade. Vencendo todas as dificuldades, nós vamos continuar pregando esse evangelho eterno, na linguagem mais simples, simplória mesmo se houver necessidade, aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. E como se encontra no versículo 7, queremos ser nós estações repetidoras do que aqui se encontra. Lembrando a vocês que se é chegada a hora do juízo, a hora da prova, e a humanidade é provada desde que surgiu na terra, nós devemos adorar aquele que nos leva à prova e que é o nosso bem, nos prepara para a vida, não somente a vida material, mas para a vida eterna. Porque ele fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Até que alcancemos a paz de Deus prometida por Jesus. Ó geração dos Paulos e dos Franciscos na Legião da Boa Vontade. Temei o Senhor Deus, isto é, respeitai-o. Porque vós é que sereis os beneficiados. Ouçamos a palavra de Deus. Um Deus que nos levanta, que nos dá força, que nos dá saúde. Não um Deus que apavora, esse é o Deus criado à imagem e semelhança do homem. Apavorante, quer dizer, nem sempre, mas que gosta de dar sustos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira, Deus nos livre. Mas ela está aí, na fome, na sede, no desespero, na droga, no desencanto. Está aí, o pessoal fica esperando. Está em plena ação, destruindo as famílias, porque vai secando as almas no materialismo infrene, imediatista. Não quero é agora, tem que ser agora, aquela coisa toda. Não, agora só para você, tem que ser para o maior número de pessoas. Por isso eu aconselho a todos a lerem o capítulo 29 do profeta Jeremias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, que é um alertamento muito importante. O que somos nós? Exilados na terra. Não que a terra seja uma ilha do diabo, como havia na Guiana Francesa, onde eram mandados os que importunavam a política imperante. Não. A terra é linda. Quando eu falo em exílio na terra, é porque a nossa verdadeira pátria é a pátria eterna espiritual. Mas a terra é linda, a vida merece ser vivida. O suicídio, dizia o saudoso irmão Zarur, não resolve as angústias de ninguém. Não fuja da vida. Vença. Uma coisa que parece impossível para você, agora, daqui a um minuto, ela pode ter diante de si as condições para que seja realizada. Quantas vezes, isso já aconteceu até comigo, eu fui dormir preocupadíssimo depois de meditar, pensar, meu Deus, a solução para esse problema, essa obra é tão grande. São tantas crianças, tantos velhinhos, tantas mulheres, tantos homens, tanta fome, tanta sede, tanta doença, tanto desespero, tanta necessidade de conforto. O que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? Porque ninguém faz nada sozinho. Faço a minha prece, vou descansar. Às vezes demoro a pegar no sono que fico pensando. Às vezes não. Vem o sono da misericórdia divina rápido. No outro dia, a gente acorda refeito. Ou refeita, porque a gente tem que haver a concordância perfeita. Gente é palavra feminina. É substantivo feminino. Então a concordância é feminina. Então você acorda satisfeito, ou você acorda satisfeita, porque está reconfortado, encontrou seus anjos da guarda e tem a solução. Mas estude o capítulo 29 de Jeremias, em que ele fala no cativeiro, para que não tenhamos que passar por esses sofrimentos todos. Cativeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, é aquela parte não apreciável que existe em todos nós, da qual nos precisamos libertar. Essa é a grande oportunidade, porque os tempos chegaram. E vocês, ao lerem o capítulo 29 de Jeremias, vocês sentirão que é uma mensagem de erguimento. Não é de pessimismo, não, hein? Há palavras duras ali, mas é para sacudir, nem de derrota. Porque o Senhor vem, isto é, Jesus volta. Jeremias é um profeta de Deus e Jesus com Deus é um, ele próprio diz. Eu e o Pai somos um. Eu vejo aqui no versículo 5, deste 5 em diante, desse capítulo 29 de Jeremias, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Olha aí, aquele que criou o céu, a terra, o mar, tem que plantar na terra, né? A água, as fontes. Você não pode plantar sem água, sem fonte, então Deus não é mau, coisa nenhuma. Deixa de ser burro, meu irmão, minha irmã, joguemos a burrice fora. E prossegue, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Quer dizer, até no exílio, no sofrimento. Aqui é uma linguagem, eu diria arcaica, mas não é bem isso. Que ninguém vai tomar esposa ou dar esposa, porque antigamente havia essas barbaridades. Hoje você tem o direito de escolher. Mas a mensagem não se perde, quer dizer, crescei e multiplicai-vos. Mas é preciso dar educação, alimento aos filhos. Não adianta botar o filho no mundo e abandonar. Certo, covarde. E prossegue aqui Jeremias, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quer dizer, na paz de Deus, nós teremos paz. Para sobrevivermos em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Eu li Jeremias porque aqui é uma passagem dura da vida do povo hebreu. É o cativeiro. Mas vem a mensagem, ela repreende o povo, a mensagem, mas ao mesmo tempo dá alento, levanta. Ele diz, no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Versículo 9, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Meus amigos e meus irmãos, quem quiser desenvolver-se, quem quiser saber o seu destino, leia o Evangelho de Jesus, o Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Toda a Bíblia Sagrada sob esse mesmo critério. Novo mandamento, o que é isso? Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Capítulo 15, versículos 12 e 13, amai-vos como eu vos amei outra vez. No versículo 12 e no 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. E no, já que estamos no capítulo 15, no versículo 9, vocês podem ler para o fechamento dessa mensagem maravilhosa do Cristo, de amor. Assim como o Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor. Então como é que o Apocalipse, sendo de Jesus, pode apavorar você? Tire o pavor do coração. Vá em frente, porque Deus está presente. Aqui para terminar, no versículo 19, do capítulo 29 de Jeremias, há uma passagem que ele diz assim, reclama, Deus através do Jeremias, porque o povo não deu ouvido às palavras de Deus, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, quer dizer, os verdadeiros profetas, não os falsos. Mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Eis porque essa programação no rádio e na televisão está também de madrugada. Daí toda a minha exigência com vocês, que são os comunicólogos da LBV, para se dedicarem a ela como apóstolos. Eu poderia dizer em tom de brincadeira, não como pústulas, mas como apóstolos. Porque a LBV tem na sua vanguarda nosso Senhor Jesus Cristo, que já vem. Não brinquemos com as coisas divinas. Vamos em frente, porque Deus está presente. E viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.